Então, Michel! Se for na base do amor, eu pago. Quanto custa um beijo seu falar pra mim? Quanto custa pra ter você perto de mim? Quanto custa pra você ficar só comigo e mais ninguém? Oh, oh. Quanto custa pra gente não se separar? Quanto custa pra nunca nem sequer brigar? Quanto custa pra ter você constantemente nos meus braços? Eu pago qualquer preço pra você, nem que eu tenha que morrer devendo. Gastei os créditos do meu coração, de empréstimo, empréstimo vou sobrevivendo. Se você quiser pode se aproveitar, mesmo que eu não possa tentarei pagar. Se no fim das contas rolar um desconto, quitarei meu débito e você vai me amar. Se você quiser, mesmo que eu não possa, tentarei pagar. Se no fim das contas rolar um desconto, quitarei meu débito e você vai. Então me chama. Quanto custa um beijo seu falar pra mim? Quanto custa pra ter você perto de mim? Quanto custa pra você ficar comigo e mais ninguém? Quanto custa pra gente não se separar? Quanto custa pra gente nem sequer brigar? Quanto custa pra ter você constantemente nos meus braços? Eu pago qualquer preço pra você, que eu tenha que morrer devendo. Gastei os créditos do meu coração, de empréstimo, empréstimo vou sobrevivendo. Se você quiser, pode se aproveitar, mesmo que eu não possa, tentarei pagar. Se no fim das contas rolar um desconto, terei meu débito e você vai me amar. Se você quiser, pode se aproveitar, ei! Mesmo que eu não possa, tentarei pagar. Se no fim das contas rolar um desconto, tentarei meu débito. Você vai me amar. Tome chora, irmão Gêmeos. Faz barulho pra dois de Valdez, Salvador. Tome chora. É um gigante da Bahia e o boy é do fogo de mar. Muito bom. Eu pago qualquer preço pra você, nem que eu tenha morrer devendo. Gastei os tentos do meu coração, de preste em preste eu vou sobrevivendo. Eu disse se você quiser, pode se aproveitar, mesmo que eu não possa, tentarei pagar. Se no fim das contas rolar um desconto, quitarei meu débito e você vai me amar. Se você quiser, bota a mão pro lado e pro outro, pode se aproveitar, tentarei pagar. Se no fim das contas rolar um desconto, quitarei meu débito e você vai me amar. Quanto custa?